Alerge Serviço. Está de volta aos palcos o sucesso de 1967, escrito por Plínio Marcos. Navalha na Carne recebe agora a direção de Pedro Granado e no elenco a participação de Elcir de Souza, Paula Cohen e João Fábio Cabral. Ela vai ficar em cartaz até o dia 15 de setembro, no Teatro Arena da Caixa Cultural, no centro, de quinta a domingo às 7 da noite. O endereço é Avenida Almirante Barroso, 25. O ingresso custa R$20. Também na Caixa Cultural, esse é o último fim de semana para conferir a exposição Chove no Cafezal do Brasileiro, Manabu Mab. São 35 obras do período de 45 a 59. Repetindo o endereço, Avenida Almirante Barroso, 25, no centro. De terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. A entrada é franca. Jim Morrison é um dos maiores ídolos do rock and roll. Até hoje, fãs de todas as partes do mundo reverenciam a banda The Doors. Heriberto Leão estrela até o dia 26 de setembro, no Teatro Leblon, a peça Jim, de terça a quinta, às 9 da noite. A direção é de Paulo de Moraes e no elenco Renata Guida. O endereço é Rua Conde Bernadotte, 26. O ingresso varia entre R$50 e R$70. Até o mês que vem, o Museu de Belas Artes vai estar com a entrada gratuita. Vale a pena visitar. Até o dia 13 de outubro, acontece a exposição A Herança do Sagrado. São mais de 100 obras do Museu do Vaticano, com nomes como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Caravaggio. O museu funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite, na Avenida Rio Branco, 199, no centro. Na agenda de shows da semana, Beth Carvalho canta sucessos depois de uma longa temporada fora dos palcos. O show acontece sábado, às 10 horas da noite, no Vivo Rio. O endereço é Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Flamengo. O ingresso custa entre R$80 e R$200. Reportagem Patrícia Potevan.